Você está ligado nas YH756, 1230 kHz, onda média. YS691, 4915 kHz, onda tropical, faixa de 62 metros. Rádio Anhanguera S.A., uma emissora da organização Jaime Câmara. Por onde vou? Estou cantando, estou sorrindo. Você comigo é a nossa alegria aqui na Anhanguera de Goiânia, 2455586, para você participar. A perguntinha ainda não chegou, a nossa produção ainda não mandou a pergunta de hoje. Dentro de 5 minutos veio o aviso que a perguntinha estará aqui para vocês. Tá tudo bem. Enquanto isso, você vai ouvir duas lindas músicas. Primeiramente, o trio Parada Dura. E todas as duas eu vou atender a Inalva da Silva, do Hospital Coração de Jesus, mandando um abração para esse povo maravilhoso aí, né, Inalva? Falou, realmente hoje está um dia fantástico, chovendo em Goiânia, isso é muito bom, fazendo um friozinho gostoso, isso é bom para abrir a inteligência do pessoal que está escutando o Dudu. Também quero aproveitar o ensejo, mandar essa música para a Osaíra Maria Silva, no centro de Goiânia, uma grande amiguinha, uma grande ouvinte da gente. Trio Parada Dura, depois Milionário e José Rico, 4h29 agora. Ficando rico, hein? Canou e botou de popa no rim? Mas claro, sou eu duro. Eu tô saindo agora em Paraguai, vou dar aquela pescaria, vamos? Quem sou eu? Puxa, esse negócio, mexer com armazém, dá dinheiro mesmo, hein, senhor? O negócio é saber comprar, sabe? Eu tô cansado de levar na cabeça, só compro agora na Rio Negro. Comigo agora é só Rio Negro. Rio Negro Comercial, distribuidor do famoso açúcar Ibiá. Pontos finais da Transurbe, Dergo e Praça da Bíblia. Telefone 233-9164 e 261-1587. Anhanguera. A força do povo. Hora certa. No Palácio do Rádio, são 3:08. Paulo Luciano, o grande American Lobo. Sérgio Reis, aquele da Paranvelha, ele canta agora Palavras de Amor, depois vem Elcio com Talismã. Banda Uê, banda cheia de amor, cantando pra você, Uê, fazendo aquele Uê na Rádio Anhanguera, pra poder voltar aqui, Alain e Aladim. Luan e Vanessa, Cenas de Ciúmes, Milionário José Rico, última canção. Para todos Trator Ford pé de coco dá muito em troca. Visite seu distribuidor Ford Tratores. Em Goiânia, Carpal Tratores, na BR-153, Trevo Saída Sul, filiais, Avenida Castelo Branco, 8.942, em Campinas. E em Abreúna, na BR-060, Setor Industrial.